fraco assim de vitamina. Se botar mais forte, vai ruim. Com muita guarda. Vai bater no bicarbonato. Acho que vai ter mais tempo. Bate um pouquinho no liquidificador e mistura aí. Deixa eu botar uma mão. Não tem mais 5 minutos aqui. Mais um braço. Bater lá não fica irado. Não tô bem com outro, acho que é Ingrid. Fica o quê? Tá irado. O que é isso? O oxigênio no. Ah. Uma coisa não fica. Coisa. Não tá? Acho que é por isso que eu não vou fazer. Um pouquinho não presta, não?